A fala do diretor é irreversível. Esta é a sua fatalidade. O que eu digo não se pode emendar, salvo se for aumentado. Corrigir é para mim estranhamente acrescentar. Ao falar nunca posso apagar, anular. Tudo que posso fazer é dizer: anulo, apago, retifico. Eu digo minha presença no palco. O diretor no centro do palco adoece a cena de realidade. Em meu corpo não existe poesia, há apenas o rumor do bagaço do real. A primeira vítima de minha presença em cena é o intérprete. Seu corpo, que é poesia, transforma-se em uma enorme cãibra. Eu anulo a agonia de meu intérprete. Como um legista, passo a interrogar aquilo que amo, a cena. Eu tiro de meu estojo a primeira lâmina. A lâmina roça no cenário. A ferida começa. Um punhado de fantasmas visuais inertes. O cenário nada diz. Não há símbolos, alegorias, nada. Eu anulo o cenário. A arte do espaço reduzida ao ar negro do teatro. Eu estendo minha lâmina para a luz. Levanto o meu braço e o feixe de luz encontra o meu braço. Não há mais poder de evocação nesta luz. Eu apago a luz. Esta sala agora escura, o museu da morte de nossos amores. Eu enterro minha última lâmina na pele do intérprete. A visão do intérprete imóvel é insuportável. É como um filho sepultado vivo. Eu retifico a imagem morta de meu intérprete. Ao final desta pequena investigação, reconheço que o conhecimento conquistado é amargo. Contudo, a plateia já sabe, a linguagem da arte não é transparente.